Opa. Bom, estamos aqui três podcasts. No meio estão, não está a vir tudo, mas está o podcast Matraquilhos a moderar uma conversa entre membros de outros dois podcasts. O pretexto é a final do Jamor entre Sporting Clube Portugal e Futebol Clube do Porto. Ué. Normalmente, isso é Jamor. Oeiras, muito obrigado. Silva. Mas então, normalmente costuma-se ir fazer o piquenique para o Jamor. Nós decidimos fazer uma coisa diferente e uns dias antes viemos para uma mesa redonda em Vila do Conde. Já comemos, já bebemos. Não nos responsabilizamos pelo que vamos dizer a seguir. Estamos então aqui três podcasts, o Pedro Fragoso e o Pedro Barbosa do podcast Matraquilhos. Da parte do Sporting 160 temos o Pedro Varela e o José Duarte. E da parte do Cupa e do Cavani, um podcast ligado ao Futebol Clube do Porto, adepto do Futebol Clube do Porto, temos o Silva, o Vassalo e o Toquini. Está tudo certo, não está? Introduções feitas. Vamos a isso, vamos ter uma conversa animada, vamos falar de bola entre três adeptos. Eu, os dois Pedros do Matraquilhos vamos tentar moderar, mas nós vamos é ouvir, queremos se calhar atiçar um bocadinho, mas polêmicas à parte. E vamos tentar também não nos dispersar. Não sei se as pessoas já conhecem, acho eu, já conhecem os podcasts e já conhecerão as vozes, mas depois, à medida que forem falando a primeira vez, se calhar para se reconhecer a voz, talvez para se identificar. É fácil perceber o Silva, que sou o Abel, que vai discordar de tudo. E eu já estou a discordar. Já está a discordar. Praticamente, o Silva. O Silva. Coisa classista que é o pessoal do Sporting tem direito a dois nomes, não é? Tipo o Silva, o Vassal. Mas isso é. Eu esqueci-me que foi do IFAN. É José de Duarte e Pedro de Varela. Agora é que está assim. Não há IFAN. Exatamente. Pronto, então vamos a isso. Varela conduz ele. Conduz ele. Varela. Varela. Futuro presidente do Sporting em 2020. Está feito. Duarte conduz estilos. Exatamente. O Beto é que devia ser do Sporting, porque ele tem o nome Bertolini, né? É um Bertolini plebeu, é um nome plebeu. É da Sé, é dos Bertolquinis, mas daquela Sé, não é da Sé da Foz. Curiosamente, nasci na Sé, olha que isso é extraordinário. Pois é, não está a ver. Isso é por causa das quartas no bolso, estás a ver? Sim, as mamas, acho que. Acho que ainda não estamos à hora. Vamos aí, a primeira pergunta vai aqui para o lado do. Saiu o sorteio, nós estamos em tempo de europeias e fazem os debates, então o sorteio saiu, a primeira pergunta para o lado do Porto. O Porto foi bem depois... expulso, caralho. Já falámos dessa. Foi bem. Não, é se o Porto se sentem favoritos para o jogo da final da taça contra o Sporting. Isto é para quem? Cada um? Ah, depende do árbitro. Fala. Ai, não muda de lado. Ai, peço desculpa. Abres a porta desta. Bora, quem é que responde? 12. Não, pode ser o Bertolini primeiro. Favoritos para a final da taça. A última final da taça que eu me lembro contra o Sporting. O Vassal está a fazer. Tem barbela. Outra final da taça. Se continuas a empurrar, ele engasga-se. Calma. A guerra! Houve um cabrão chamado Rodrigo Tiwin. E eu estava lá. E eu não estava lá, mas foi a festa de inauguração da minha casa. E trouxe a malta lá e disse: malta, vamos ver a bola, ver aqui os chinos e tal. E este filho da puta estragou tudo. Eu, ao contrário do Silva, e sou um bocadinho mais parecido com o Vassal, deve ser do primeiro nome. Eu nunca me sinto favorito. Mas eu não me sinto favorito contra o Tondela, a maior parte das vezes. Este ano, então, ainda menos. O futebol que temos andado a gozar por estes relevados fora não tem sido propriamente, como é que eu ia dizer isto, estelar. Vá. E nós, no passado sábado, a jogar com os titulares, contra titulares, que foi uma coisa que me surpreendeu bastante. Não. Tanto da nossa parte como da vossa, mas mais da vossa. Até nós nos surpreendeu o facto de tirar o Bruno Fernandes, por exemplo. Sim. Eu vi o Futebol Clube Porto a não conseguir jogar com calma, não conseguir impor um futebol decente durante. Quanto tempo é que teve o jogo? 90 e tal minutos. A jogar a mais desde os 20 e tal, contra uma equipa que não é superior a nós em nenhum setor do terreno. Nós não conseguimos mostrar que somos melhor a jogar em casa com o nosso público. Eu não consigo achar que sou favorito para um jogo que vai ser muito parecido com este. Então, tu achas que és favorito, mas já desta dica que o Silva acha sempre que é favorito, então Silva... Claramente, aliás, eu não consigo perceber muito bem esta análise, que tem a ver sempre com a expectativa, não é? Ou se calhar tem expectativas demasiado elevadas. Eu não vi o jogo na hora, portanto já sabia o resultado. Mas vi, mas tive o cuidado de ver o jogo, ao contrário da semana passada. Sim, sim. Eu não consigo entender também. É verdade que estivemos a jogar contra 10 durante 70 minutos. Uhum. E, portanto, não seria outra coisa. E o Petro Bica. E o Diabinho. Na verdade, o André Pinho. Foi o jogo profissional. Estávamos a parar por aqui, se estamos deprimidos e vamos embora. Não, acaba já o jogo, fica com 7. Então, mas isso é que são os titulares? Posso, com licença. É para tu veres o que nós sofremos o ano todo. Não vi. Não vi nada disto. Quer dizer, pá, que nós jogamos contra 10 e, portanto, seria normal, mas o Sporting teve uma saída. E fez um gol. De resto, fomos perfeitamente controlados. Ai, não apresentamos o retorno? Não. Há 2 anos que não o fazemos, amigo. Hello? Agora, dominamos perfeitamente o jogo. Eu só não consegui a minha ação deste para o de sábado, porque, de facto, o Sporting tinha -1, e isso faz diferença, obviamente, naturalmente, e, sobretudo porque não foi o Bruno Gaspar que foi expulso. Se tivesse sido, a coisa estava equilibrada, mas não foi. E então, acho que sim, acho que o Porto é favorito. É claramente favorito por vários motivos. Primeiro, porque individualmente eu creio que, tirando o Bruno Fernandes, o Porto é melhor em todas as posições. Ok, Renan por Vaná, deve estar ela por ela, de resto, Mátia, uma diferença grande. Mátia. Milita. Ah, amigo. Menos. E portanto, Renan, acho que sim, que o Porto... Renan mostrou na traqueia gravíssima, que eu não sei se ele vai conseguir... O Porto é... O Renan, pois foi, é verdade, é verdade. Acho que chegou a olhar para ele com olhos de mau, inclusivamente, que é uma coisa que lhe deu cabo das costas, ainda o jogo não tinha começado. Já ele estava que não podia daquela coluna, coitado do rapaz. Aquilo é, que eu acho que ele é da família do Jonas, ele ainda anda metido com o Jonas por parte do tio Nasa. Aquilo é um truque Jedi, tu não estás a perceber aquela coisa tipo Darth Vader, o gajo a apertar-lhe o pescoço assim. O gajo caiu passado 30 segundos porque... Long story short, sim, o Porto favorito, mais do que isso. Eu diria que o Porto está mais obrigado a ganhar esta final do que o Sporting. Bom, então vou passar já para o lado do Sporting e vou fazer a primeira pergunta, que é... Houve 4 finais de Taça de Portugal. Não podemos dizer se é favorito o Sporting? Não, eu vou explicar. Vamos a penaltis, somos claramente favoritos. Vamos a penaltis, somos claramente favoritos. Não, está mais que só para introduzir aqui um elemento histórico. Okay. As 4 finais de Sporting Porto nunca foram resolvidas em 90 minutos. Exatamente. 77-78 o primeiro jogo, vai a segundo jogo. 93-94 o primeiro jogo acaba 0-0. Tem que haver o segundo jogo, finalíssima. Em 99-2000 há um empate, também tem que haver uma finalíssima. E a última final, TUI, é só resolvido nos... 99-2000 foi um peixe que se deu bola em cima da linha. Exatamente. E, portanto, há esta dinâmica, e sabemos também da história da Taça da Liga, do ano passado, da eliminatória da meia-final da Taça de Portugal, em que o Sporting tem uma vantagem ascendente nos prolongamentos e nos penaltis. Acham que o Sporting vai jogar para controlar o jogo e para levar o jogo mais longe possível? Ou tem armas para... Isso seria ridículo se o Sporting jogasse para levar o jogo para penaltis. Nunca para ganhar o jogo em penaltis, que aí somos claramente favoritos em jogos para penaltis, mas... Eu também não partilho de... Para já, nós temos um problema com taças de Portugal nos últimos anos, não é? Conseguimos perder com o Aves, ganhámos ao Braga num jogo quase de milagre em que... Quem é que era o treinador do Braga? O treinador do Braga. Ganhámos esse jogo e, portanto, já perdemos lá com a Académica, exatamente. Perdemos lá com a Académica de um gol sofrido aos 6 minutos, portanto... Foi o Marinho formado no Sporting e jogava o Adrian, e o Cédric na Académica, esse grande mandato do Godinho Lopes, um abraço ao Godinho. O nosso problema nesta final é o Manafá, porque exato. Foi formado nas nossas exatamente. Escolas. Exatamente, se não jogarmos, está controlado. Temos o exato, se o Manafá não fizer nada, e se fomos às penaltis... Eu vou-vos dizer, se o Manafá jogar, eu fico tão contente. Se o Manafá não jogar e fomos a penaltis, está a ganho. Se fumar o Manafá, estaremos cá, ele joga agora na defesa direita, é do outro lado do campo, quer dizer... Nós também, mas não interessa, isso não é relevante, isso não é relevante. Isso não é relevante, para marcar um gol. Onde é que tu jogas? Exatamente, não é relevante, não é relevante. Nós perdemos 5 pontos com o Tondela este ano, não é isso, não é relevante. Um clube que teve de ser divisão. Pá, nós perdemos 5 com o Guimarães também. É pá, mas o Guimarães ainda ficou em 5º lugar. Então, o Tondela teve a descer, salvou o salto. Nós perdemos 6 pontos com o Benfica, também é verdade. Nós também. Nós empatamos na Luz, é verdade. Nós fomos a única equipa grande. Grande? Calma. Pontos ao Benfica. Que foda-se. Não, e eliminámos-nos da taça. Eliminámos-nos na última, na única derrota do Lage, provavelmente, ou da taça. Vai, adianta, só, mas vamos mudar, estamos a falar de futebol. Não vale a pena, ainda nem entramos nas cartilhas. Okay. Né? Mas eu acho que... Não acho que... Nem aí partilho que... Acho que é um jogo de... É, os jogos de tripla, mas não acho que sejamos favoritos ou não, até porque nós temos uma equipa inferior, temos uma equipa baseada no Bruno Fernandes e acho que é um bocadinho, vai depender muito da influência dele, como é óbvio, que então, é o que nós temos. Ano passado ainda tínhamos o Patrício que podia ajudar ali, agora não temos, nem guarda-redes temos na baliza. O Renan já jogou em uma taça, este ano está bem, conta, claro, uma taça conta sempre, mas não, o Renan não é, mas agora te respondeu, o Renan não é guarda-redes para o Sporting, isso. E o Abubakar discorda. Pois está bem, mas não é. E quem achar que está no clube errado. É o Vaná também, não é verdade? Pois, nem o Vaná. Ah, o caralho, então não é porque espera lá. Vem do Feirense, é para fazer equipa do povo. Caralho. Nós não é o Renan. Olha o Edinho. Mas agora, já agora, só dizer isto: não é o Renan, não é o Salan. E provavelmente nós não temos guarda-redes para começar a próxima época. Isso seria outro problema. Geral, mas, aliás, eu sugiro que vocês joguem sem guarda-redes. Sem guarda-redes, nós temos uma. Nós temos uma cota Bielsa no nosso podcast. Vocês têm a cota da feira, não é? Cota da feira? Já temos título. Mas eu vou só fazer uma pergunta. Vou fazer só uma pergunta ao José Eduardo, que é em relação à final de domingo. Se achas que é importante para a continuidade de Kaiser ou não? Neste momento não me parece que seja. Parece-me que há um discurso interno para a manutenção do Kaiser no próximo ano e que este resultado não seja assim tão importante. Deixa-me só recapitular um bocadinho, ir um bocado atrás. Da final de 77-78, provavelmente sou eu que me lembro, que eu sou sempre o gajo mais velho em todos os sítios. Eu andava de olho para o olho, salvo seja nos brilhos dos olhos do meu pai. É exatamente. Ou seja, já tinha. Andava de olho para o olho, andava de saco para se tocar. Agora, há uma coisa que nós nunca seríamos favoritos a jogar com a Académica, nem com o Aves, nem com o Braga. Agora, com o Porto, a coisa é um bocado diferente, porque também não eram favoritos a jogar com o clube que eliminámos na meia-final, que já estávamos absolutamente condenados e que toda a gente estava à espera, e estamos na final. Portanto, temos uma palavra a dizer agora. A palavra vai ser parabéns. Acho que... Ai, ganha teu cano. Estava a entrar no espírito da Astra. Não, no espírito de Cavani. Não sei como é que o Kaiser diria isso em holandês. Mas também era capaz de dizer uma coisa. O Kaiser que é um homem bastante tempo. Quando há porrada, quando houve a porrada no dragão, ele ficou quietinho fora, não foi? Tira tarde, mas ainda tira. Vassal, vou-te fazer agora uma pergunta que é sobre o percurso do Porto na taça. O Porto não ganha uma final da taça desde 2010-2011, frente ao Vitória Sport Clube. 6-2. Se não perguntar a mim para o registro histórico do Porto. Não. 2018. Não lembro. Mas já perdeu, entretanto. Não. Se achas que o Porto nas últimas finais tem ali claudicado e tem havido uma inversão do antigo espírito do Porto dos anos até do início da década e dos anos 90. As taças, as finais, estamos a falar de taça da Liga, estamos a falar de taça de Portugal. A taça da Carica, para mim é sempre a taça da Carica. E eu sou objetivamente contra que os nossos treinadores, sejam eles quais forem, encarem a Taça da Carica como outra coisa senão a Taça da Carica. Portanto, para mim, a Taça da Carica é para levar os B's e a malta que joga menos e a Campos. Mas, como Silva disse no Cavani, desde o início até à final, se fosse caso disso. Pá, depois ganharam ou não ganhar, etc. É claro que fico sempre fascinado aqui com os nossos amigos do outro lado da barricada estarem a fazer... cuja estratégia é aguentar para penaltis, que é uma coisa que é surreal, mas que deu resultado. Graças a uma infelicidade que, curiosamente, contra o Braga e com o Benfica, já não foi bem assim, porque bate na bolinha da mesma maneira e já não é penalti, não interessa. Adiante. Sim senhor, toda a razão! Benfica verde! O Ruben. Ruben Dias. Tem um lance igual ao lance igualzinho do Diogo. Daquele cujo nome nós não mencionaremos porque o Vassal não fala mais nele. Sim. Pronto. Mas qual é a tua pergunta? A pergunta era se o Sport é a favorito. Bem-vindos ao Cavalho. A pergunta era o estigma do Porto das finais. Ah, não, eu acho que o estigma é os penaltis mesmo. Porque se for em bola corrida, é tens perdido! Olha o Nani no dragão! Olha para a taça! A última que eu me lembro da taça de Portugal foi perdida daquela forma fantástica, mas era porque o Elton resolveu dançar samba na linha do bolo. Chegaste lá pelos pentelhos do André Silva. Depois, exato. E depois foi um azar do caralho, não é? E o destino fatal da perda fatal. Mas, pá, eu acho Mas a verdade é que o Porto não ganha uma prova em eliminatórias desde 2010-2011. Rio toda? Não ganha a taça da Liga nesse ano. Não ganha. Foi por causa daquela cena do Kiesek. Não, foi do Kiesek. Foi um, bem, eu acho um frango que... do Kiesek em casa contra o Nacional. Não, eu acho que se tu me fores falar da questão dos penaltis, eu sou capaz de falar de uma questão. Que tem a ver com um estigma do... Se me tiver a falar de um jogo, eu acho que os jogos são sempre diferentes, independentemente dessas estatísticas. E já agora, Sérgio Conceição, também, a permanência também depende da final da taça? Não. Eu não acho Mas não nada. Depende porque vai sair ou não depende porque eu vai sair? Eu acho... Eu defendo claramente que a permanência do Sérgio Conceição depende do Sérgio Conceição e da vontade do Sérgio Conceição. Que eu não tenho como certo. Depende. Depende muito, depende do que ele queira aguentar, depende da forma como ele quer. E de quem ele queira bater. Treinar. Essa é toda uma incógnita, porque a verdade é que o nosso treinador tem um humor oscilante. E depende. Vai de mal a péssimo. Eu sinceramente não acho que continuidades dos treinadores na Era Pinta Costa dependam propriamente de resultados, mas antes de vontades. Mas Era Pinta Costa é cenozoica, tu não podes. Não, e não depende de resultados, é uma coisa engraçada. Antes de saber, o pessoal chutava pé. Não, é que vai do Quinito. Antes, cara, era a Era Pinta Costa. Não há uma Era Pinta Costa, há várias eras dentro da Era Pinta Costa. Os últimos 10 anos. Se é para falar 10 é connosco, nós é que temos várias. Era do Godinho, era do Soares Branca, Dinastias, Roquete, Santana Lopes. Não, vocês não chegam a ter eras. Não, siga. Nós temos quadras. Já não são eras, são quadras. A volta da última taça que ganhamos do campeonato. Já tem eras. Mas é só se for dessas. Musgo. Vemos ir por aí. Só se for dessas. Só se for musgo. Voltando à tua pergunta. Foi ganhando. Eu acho sinceramente que a continuidade do Sérgio foi o primeiro resultado da taça. Depende de como ele se sentir com o resultado da taça. Portanto, em princípio, nem Sérgio nem Kaiser dependem muito da... Já agora, pergunta rápida a toda a gente. Borja ou Corona, quem faz falta? Essa pergunta não tem no nosso cabimento. Tem. No nosso caso, tendo uma equipa muito pior que a vossa, a nós faz-nos falta, porque nem temos Borja, Ritóvski, não temos nada, não quer dizer que ele não sei o que é que ele vai fazer. Do nosso lado foi estratégico. O Corona pensou, Raimi tem de fazer uma exibição estelar no último jogo, último e tal. 4 golos não é fácil, mas ele vai. Mas isso não faz com que o Otávio jogue? Mas o Otávio jogaria de qualquer maneira. Se tu jogas com o Otávio, é evidente que o Brahim ainda brilha mais naquele campo. Ok, eu estou a olhar para os tempos, acho que está muito tempo ao lado do Fogo do Porto. Não, estou a marmar ainda. São três, são dois. O João faltou. O João Castro faltou. Um abraço. Teve medo. Um abraço. Acabaram de esperar. Vamos levar uma carga porrada que todos têm. Obviamente. Olhando para esta época, acham que. E olhando para como começou a época, ganhando uma Taça de Portugal, no suposto da vitória no próximo sábado, e ganhando a Taça da Liga, acham que é uma época que só daqui a 20 anos vão recordar? Não, foda-se. Nem pensar em nada. Desculpa. Somos muito coisa. Não. Por muito que custe dizer isto, e é verdade, nós não ganhamos... Eu vi três títulos de Sport, portanto, quase nada. Para quem vê futebol há 43 anos. Só começaste a aos 30? Aos 30, exatamente. Neste momento tenho 73 anos e estou bem, estou em boa forma. Mas para quem só viu 3 títulos, mas para mim, objetivo principal do Sporting é ser campeão. Se não é campeão, pode atuar com uma taça de Portugal e uma taça de Liga. Mas há um pressuposto que é o início da época e todo o plantel montado. Eu percebo, eu percebo a lógica do plantel e da comissão de gestão. Podiam ter feito muito melhor e podiam ter feito muito pior. Nem estou a entrar para aí, estou a falar da gestão de expectativas. Expectativas, é óbvio, se me perguntares, claro, nunca pensei em ser campeão, isso nem passou pela cabeça. Mas estas duas equipas, por volta ali de dezembro, estão num período, têm ali um período siamês, que é o Porto tem 17 vitórias consecutivas, não é? Qualquer coisa assim, e o Sporting tem ali um goleadas de Kaiser, não é? Ah, e depois veio o Guimarães do Dela. Exato, obviamente. Mas hoje ninguém sabe o que é que se passou, não é? Foi um fenómeno. Um fenómeno, sei lá, truncamento, uma coisa qualquer, não sei, o que é que se terá passado, porque na realidade. Eu estou farto de bater nisto, as nossas equipas fora dos grandes podem jogar melhor do que jogam muitas vezes. Repara, o Pedro estava aqui a falar, nós tivemos um bom período inicial, que acho que é aquela coisa da chicotada psicológica funcionou bem, também não era difícil, estamos a falar de Peseiro, não é propriamente difícil fazer melhor que o Peseiro. Um nome caro, exatamente, toda a gente desta mesa, pé frio, mas pronto, fazemos ali aquele arranque inicial, também com adversários, não, a verdade é que também não tivemos ali grandes jogos, mas depois temos aquele... Foram empatar à Luz. Sim, tudo bem, empatar à Luz, como todos sabemos, como é que foi esse empate na Luz, não é? Aquela segunda parte, andamos ali, enfim... Mas depois tivemos um período, desaparecemos do campeonato completamente, derrota, Guimarães, Tondela, ali uma série de pontos perdidos, e terminamos este campeonato porque, verdade seja dita, uma equipa sem pressão, podemos dizer que não, mas ajuda sempre a jogar sem pressão, sem saber que não conta para nada, e quando já sabes que não vais passar do terceiro lugar, porque aquela coisa de achar que nós íamos chegar ao segundo lugar, e acho que aquilo mas é um bocado utópico. Mas vocês não chegaram a pensar na Champions? Eu sinceramente, um adepto de futebol de clube é sempre irracional, acha sempre que vai conseguir tudo. Eu acho que vocês iam se esbardalhar todos e nós íamos conseguir chegar ao Dragão, ganhar e ficar em segundo lugar. Claro que um gajo acha sempre isso, mas a verdade é que isso não, se nós formos um bocadinho mais racionais e pensarmos, eu acho que isso nunca iria acontecer, não ia, aconteceu. Mas olha que não nos podes culpar, que nós esforçamos. Exatamente, vocês esforçaram-se para isso, provavelmente, exatamente. Portanto, só facilitamos a vida. Mas aos outros amigos. Não é um bocado paradoxal que uma equipa que tem um jogador tão bom como o Bruno não tenha uma ambição um bocadinho mais. Mas ele é o único, mas temos um jogador muito bom, mas depois tem ali outros 3 ou 4 sacos de batata. O que é que tu vais fazer com aquilo? E nós voltamos um bocadinho aqui ao início da pergunta. Eu nunca tive grandes expectativas. Confesso que acho que nenhum sportingista pode ter. Não, eu confesso que mesmo que em determinados momentos pensei que isso nem mesmo o terceiro no podcast, lugar era claro. Possível. Imaginei que ficasse o Porto, o Benfica, eventualmente o Braga. Mas o Braga eventualmente também. Sim, claro. Cedeu, obviamente. Isso de alguma forma surpreendeu-me, porque nós acho que nós ficamos em terceiro lugar mais por cedência do Braga do que propriamente por termos acabado. Vocês são regulares no contexto do campeonato. São relativamente regulares. Não perdem jogos idiotas como perderam, por exemplo, contra o Tondela. Sim, mas o Bruno andou. O jogo contra o Tondela nós estávamos contra 10. Jogamos 60 minutos contra 10. Contra o Tomané. Não jogamos um campo, o Tomané faz um golo contra nós. Mas sabemos hoje como é que está o Tondela, não é? Depois daquelas declarações de ontem do final de jogo, que ainda por acaso até acho que o Tondela tem uma equipa que joga muito bem, mas já conseguimos este ano ganhar um jogo a jogar com menos um jogador também. Quase conseguimos isso no Dragão. Ah, e o Borja também. Agora, aquilo que eu acho é que, o que eu pensei durante muito tempo, durante o início do campeonato, é que nós não ficávamos por... Se nós formos ver o plantel que nós tínhamos o ano passado, quer o 11 titular, quer os jogadores que nós tínhamos do banco, e alguns nem ao banco iam, e alguns desses jogadores até fizeram muitos jogos este ano. O Bruno Gaspar, numa equipa que é formadora, como o Sporting... Até é um bimo jogar. Eu tenho a maior simpatia pelo Bruno Gaspar, eu não tenho culpa nenhuma. É como o Diaby, que no sábado titularizou. Nós temos sempre até eles rendirem com o clube. O Diaby, estamos e a falar... Não foi barato o Bruno Gaspar, para não? Nem o Diaby. Nem o Diaby. Não, mas o Diaby e o Sousa Sintra disse que era... Vocês chegaram a pagar pelo Diaby. Quer dizer, não, eu acho nós que nós também pagamos pelo lume. Coisas que não gostam que acontecem. O Luares acontece a todos. Luares é um carro, é. Eu dessa parte não sei, mas o Diaby eu sei que, por exemplo, nós temos N jogadores a jogar aqui, ou emprestados, ou na Alemanha, por exemplo, que fariam mil vezes o lugar do Diaby. E o Diaby foi praticamente titular. Mas o Diaby, exato, é isso que eu quero dizer, mas o Diaby ainda tem outro problema, é que não só os adeptos do Sporting acham que ele não deve jogar, mas depois tem aquele contrassenso que é o Kaiser meteu sempre a titular, aquilo, ainda hoje ninguém soube explicar aquilo porquê. Aquilo que eu acho, sinceramente, é que o Diaby deve ser um excelente profissional, deve ser um treinador, muito deve, deve ser muito bom nos treinos. Muito bom, vai muito buscar as bolas nos mas treinos. É assim, eu lembro-me, eu tenho uma secreta esperança em relação ao Diaby, porque eu tinha exatamente a mesma experiência. Acaba, rima com Tiwi. Exatamente. Ah, eu tinha exatamente a mesma experiência. A mesma... Se ele fizer o mesmo, está tudo bem. Tinha exatamente a mesma impressão. Valeu apenas 5 milhões, olha quanto é que ele custou. A mesma impressão do Tiwi. Aliás, até o pai do Tiwi achava que ele era mau jogador. Eu também acho. Mau, tu és mau, não faz. É uma das minhas grandes esperanças. É que o Diaby ainda jogou mais que o Tiwi. Que o Tiwi não jogou. O Tiwi marcou, o Tiwi ganhou a tarefa. Mas o Tiwi não é nome de sonho. O Tiwi é um comboio. O Tiwi ganhou um gol no pontapé de bicicleta. Para ganhar era caralho. Mas estava fora de jogo. Fora de jogo? Mas estava fora de jogo. Vamos começar com fake news. Fora de jogo. Ué, era. Não, não vamos. O Pedro Henrique hoje vem. Isso foi antes da operação. Pergunta aqui agora para o lado do Porto, tendo em conta que parece que é o último jogo de muitos jogadores, a partir de jogadores nucleares. Não, parece, é mesmo. Herrera, não temos certeza. Herrera, Brahim, Militão. Herrera, Brahim, Militão. Do Militão. Filipe Teles. Filipe Teles, não. Filipe Teles. O Vassal sabe tudo. Então, o Vassal. Ah! E quero dizer, antes do Vassal dizer, mas ele vai repetir depois, que o Oliver não volta a jogar. Mas era aí a minha pergunta, que era do Paulo Oliver, que era a provocação, porque ao bocado falávamos daqueles 17 jogos consecutivos, as vitórias, eu não sei em quantos jogos é que o Oliver está, mas deve estar em 90% deles. Foram para aí 11, não. 10 ou 11, não foi 10. Começa antes da lesão da Herrera, portanto. É possível, sim. É possível, sim. É possível estar em 50. Numa percentagem alta. Tendo em conta que vai haver muita saída... Acham que o Oliver também vai? É o último jogo é do possível. Oliver? É possível. Eu acredito que sim. Acreditas que sim? Que é o embora. Último jogo? Que é o último jogo? Eu não acredito que seja o último jogo porque ele não vai jogar. Mas vai aquecer bem. Vai sempre. Desde 25 sempre até aos 65. Não, é possível. Eu espero que ele não jogue. Claro que esperas que eu não espero jogue. Que ele não é evidente, jogue. A única pessoa que não percebe isso é o Sérgio Conceição. Mas isso é... Mas o Vassal tem nada contra isso. Mas eu não, não, eu não nada contra isso. Eu ando todo com essa questão. Mas eu percebi há 15 dias. Ele há 15 dias, numa conferência de imprensa da Antevisão, disse que gostava de às vezes até que os jogadores se picassem uns aos outros nos treinos e que tivesse assim um bocadinho mais de coisa. Eu já percebi. Pá, o Oliver nunca vai ser daqueles gajos que avança para cima de um árbitro ou que entra aos pés à malta ou lhe dá empurrões. Nunca vai acontecer. E, portanto, não é propriamente o jogador que o Sérgio acha que tem raça e força e não sei quantas. E, portanto, apá, esse é que é o grande problema, apesar de ter uma técnica fantástica. Então, mas tu que és um gajo que gosta de jogadores como o Oliver... Gosto. Ao mesmo tempo, és um gajo que defende que o Sérgio Conceição deve continuar. Exato, é a boa composição. É assim, eu defendo que o Sérgio Conceição deve continuar... Mas diferente. Diferente. Ah, outro. Outro. Tipo, tu queres que o Sérgio Conceição continue, mas é o Vítor Pereira. É o Vítor Pereira, mas... Eu defendo que o Sérgio Conceição deve continuar para poder finalmente dizer assim. Não, tu não defendes que o Sérgio Conceição deve não. Sim, claro. Desculpa, eu vou explicar. Eu agora tenho um plantel à minha medida, feito como eu gosto, do género que eu gosto, e portanto este é o estilo do que eu quero fazer. Vou mandar embora, finalmente, a malta que eu não quero. E pronto. É que ele não quer que ele vai mandar embora, normalmente? Sim, com certeza. É? Não. Ele não queria. Não. Ele não queria o Herrera. O Herrera ficou por ele, não é? Basicamente, certo? O Herrera ficou... O Brahim vai sair, ele não tem apostado muito no Brahim. Ah, o Brahim vai sair, ele não tem apostado muito no Brahim. Eu não sei porquê, mas... Ah, ok. Ninguém te perguntou porquê, caralho! Olha! Nós temos que começar, estou. E o futebol está a aproveitar isto, e estamos a americanizar um bocadinho as coisas, e é o futuro. E o futuro próximo. Os jogadores vão cada vez mais deixar acabar os contratos, claro. E eles próprios escolhem o que querem. Eles próprios recebem. Não tem nada a ver com. Posso? Sim, posso. Pronto, não tem a ver com Sérgio Conceição, não tem a ver com ninguém. Sim, isso é transversal. Tem a ver com o próprio jogador, claro, que diz: eu quero fazer um contrato que não pode ser aqui ou não, mas eu quero fazer um contrato que eu próprio posso decidir se vou ganhar muito dinheiro até ao fim da minha vida. Claro. Especialmente quando passas os 27. É, Eu percebo perfeitamente que o Filipe vá para o Atlético de Madrid a ganhar algo. Não foi vendido. E que o Porto, calma. Ah, calma. Mas se calhar, não, passado numa não, não é, não tem sentido. Hoje em dia é assim. Nós temos de mudar um bocadinho esta visão de que o jogador tem de ajudar o clube. Não é essa eu, por acaso, questão. Não acho. Eu, por acaso, não acho. Acho exclusivamente, que há um esforço e nós estamos constantemente. E é muito curioso porque há esta onda de. Eu não sei como se chama. Não, sim, de. Vocês sabem porque acho que isto começou para aí. Um cavalo em que o Vassal, sobretudo, dizia que nós, coitado do Sérgio Conceição, se nós formos campeões, é o mérito todo dele, se não formos, é culpa toda da direção, que eu sempre vos disse, pá, não há milagreiros, isso não é verdade, nós temos um ótimo plantel, olhe para o plantel do Sport, não é? Temos um ótimo, é verdade, obrigado. Com vocês, não é? Portanto, pá, não é verdade, ele tem que, se perder, a culpa é dele, e se ganhar, tem o mérito que qualquer treinador terá. E isto é, vem até hoje. E a verdade é que eu creio, que, e acho perfeitamente injusto a conferência de imprensa que o treinador, por exemplo, teve aqui há pouco tempo a dizer que ele não tinha dinheiro. Coitado, ele teve que ir ao mercado nacional. O Mourinho também foi campeão europeu. Oh, eles foram buscar um goleador. Whatever, mas não me interessa. Quantos gols? Marcou quase todos os jogos. Para mim, quantos foram? É indiferente. 7 ou 8. O que eu acho. Pá. O que eu acho injusto. Andrade marcou 2. O que eu acho injusto. Mas começou bem o Jorge Vassal. Desculpa lá, senhores, deixarem. Vamos deixar o meu O que me parece injusto é depois nós dizermos que, pá, coitado, ele não teve. Eu creio que houve um investimento fortíssimo da SAD, da direção, este ano. Precisamente. Everton Yanko. Não. Andrade. Herrera, Brahimi. Ou isso. Ou seja, são receitas que não entram em benefício de um projeto do treinador. E em benefício da vertente desportiva. Portanto, para mim, para todos os efeitos, são contratações. Mas isso era o que eu estava a dizer. São contratações. São investimentos. São. E agora acabaram os contratos e vão à sua vida. E o que acontece é que não fomos campeões com esse investimento. E é disso que podíamos falar. Mas podemos falar disso. Claro, não acho que esta gente está para nós e diz, vamos. Mas se vocês estão tanto aqui. Vamos ouvir só o Sporting. Barbosa. Do lado do Sporting. Rafinha é o Oliver de Sporting? Foda-se. Não, coitado. Não creio. Acho que é melhor, mas eu não creio. É melhor, muito melhor. Vai marcar, por já vai marcar. Rafinha é o Hernando do Sporting. E foi poupado. E foi poupado. Não, portanto, Rafinha, ele está claramente o Rafinha, posso-vos garantir uma coisa. O Rafinha é o Rafinha do Sporting. E ponto. E que foi o que nós fomos buscar. Acho que não é. Na verdade, o Rafinha até foi bastante. Olha, o Rafinha foi um jogador que foi queimado contra o Porto. Vergonhosamente, no jogo em Alvalade, à nossa frente, que teve a aquecer durante 35 minutos, que foi uma vergonha. Tudo bem, mas é uma vergonha. Eu sei, pois claro, eu sei que ele te apontou por isso. Foi vergonhoso, foi à nossa frente, estávamos os dois. É vergonha, é melhor que o Diaby, joga melhor que o Diaby, faz mais que o Diaby, devia ter tido mais tempo que o Diaby dentro de campo. E portanto, eu acho que aí. Não, mas está cá, portanto. E portanto, o Kaiser devia ter apostado mais e voltamos sempre à mesma questão. Porque raio é que o Diaby foi sempre uma aposta que ninguém percebe. Eu acho que não há ninguém no Sport que consegue perceber. Podem dizer, ah, é aquela coisa, nós não vemos os treinos e não sabemos o que é que acontece. Que foi até fazer uma coisa do outro mundo que ninguém percebe. Não faz sentido. Há duas vertentes que eu consigo. Realmente os Kaiser devem fazer coisas que nós sabemos. Em detrimento do Iker Casillas. Exatamente. Isto dos treinos é tramado, não é? Eu acho que o Rafinha não é um jogador extraordinário, não é nada do outro mundo, mas é melhor que o Diaby. Pode ser mais nós, e pode fazer que mais. Nós, Diaby, temos, por exemplo... Daniel Lagasse? Bem, eu nem sequer vou ler. Mas temos o miúdo que está no Aves. O... Mambalde. Mambalde. Que não é que seja uma especialista. Ah, não é, mas... O Valdé mas era um jogador, era um jogador que o vosso treinador potenciava. Era um jogador que podíamos ter ido buscar. Não faço ideia como é que está o contrato. Começa por M. Não. Mas podíamos ter ido buscar o lugar. Podíamos ter ido buscar no mercado inverno. Não sei qual é o contrato que temos com o Aves, mas podíamos ter ido buscar. Não, mas tem a ver, eu acho, aqui há... Podias ir buscar o Valdé, nem... E o Galeno? Eu vejo o Diaby jogar. E não há, provavelmente, até ao final da época, vou ganhar uma úlcera, só falta um jogo, mas que se ele fizer aquilo que, ele, que eu achava que ele devia fazer, que era fazer o Tio Wee, se fizer o que fez o Tio Wee, ou ele ainda se cura. Mas há duas razões que eu consigo perceber, e portanto que me chapa à minha visão de adepto, que o Diaby tenha jogado tantos jogos e tanto tempo como o Pedro diz, que é, ele seja um bom profissional, que treine com afinco, e depois no campo eu vejo que ele se esforça por cumprir as ordens do treinador. Mas depois o Paulinho, ele também vai com muito esforçar-se. No Paulinho não falo, é assim, no Paulinho não falo porque tinha que me pôr de pé e tivemos a jantar e não me dá jeito de estar agora a pôr de pé, mas eu só falo do Paulinho se estiver de pé. Exato. Porque é um ativo assim, mal mais intangível do Sport. Não, por amor de Deus, eu percebi. E não percebi. Agora, já era do Braga. O Paulinho do Braga. Esse gajo nem. O Portimonense. Agora, tirando isso, não, aliás, o Sporting, um clube formador como o Sporting, dizia ao bocado, não pode gastar tanto dinheiro num jogador tão inepto, não é? Um jogador, ainda agora, ainda agora nós vimos, eu estava no Dragão, há uma bola, 8 milhões e meio, Pongol. Mas é assim, eu o Pongol, eu vejo o trajeto dele, até ele chegar lá. Ele acusou no aeroporto. Foi o aeroporto. Foi para o Barcelona. Foi, mas foi um Barcelona que não passou em Alvalade, acabaram na caixa. Mas é assim, o Pongol, eu vejo o trajeto dele até chegar ao Sporting, eu até percebo, Madrid-Lisboa, ele ainda fez ali algumas coisas agora, o Diaby e vir anunciado, reparem uma coisa, quando o Diaby foi contratado, nós nem, acho que nem garantido estava a presença do Bazos, portanto o Diaby era para ser o nosso Bazos. Falar em Bazos, Luís Filipe ou Bazos para a final? Não, neste momento o Luís, Luís Filipe. Olha, nós, o que é que se passou com vocês? Não faço ideia. Estou fora desta merda. Não faço ideia. Eu acho que ele estava-se a guardar para a final. Não. Eu acho que estou a brincar. Não, havia aquela questão que se falava de um problema de qualquer coisa que passou ali pessoal, a nível pessoal. Uma coisa qualquer, sim. Apagou. Depois tem aquela coisa que é muito tradicional em Alvalade. Mas espera aí. Mas depois tem aquela coisa que é muito tradicional em Alvalade. Que é um gajo para o outro. Um gajo que marca. Que é, pai, o nono marcador de Sporting de toda a história do Sporting, falha ali dois ou três jogos e passado um bocado tem o estádio não todo. Não presta, é uma merda, e assobia, e mais não sei o quê, e mais não sei o quê. Costumam ir muitos esportistas ao falar. É, espetacular, pá. Exato, aquela coisa. Olhamos um bocado isso. Pois, eu sei. Vamos virar a portanto. Vamos virar a angústia. E o rapaz, acho que levou ali um bocado por tabela. Desnecessariamente, os jogadores mereciam mais respeito. Nós, para percebermos o Vaso Dost, temos que perceber o Bazdost e temos que perceber o Kaiser, que fica parado na linha. Se não temos tempo neste podcast. Achei que houve, não. Só para fazer um enquadramento. Nós somos latinos. Agora, e eles são completamente diferentes. O Bazdost, provavelmente, o Bazdost, provavelmente, quando se contar todas as histórias do verão passado, às tantas descobrem-se umas coisas engraçadas a ser o Bazdost. Pois. Ou fica no ar, mas já passar lá de uma, não é? Sim. Mas vamos passar aqui para o lado. Porto. Muita coisa. É o Vassal. É um excelente ouvido. Tens orelhas do Herrera. Não. Ficaste com as orelhas. Antes ou depois da operação? Não. Ao bocado estavas a falar Militão e falámos do Manafá. O Silva estava a dizer que o Manafá esperava que o Manafá jogasse. Sim. Mesmo? Sim, mesmo. Claro que é a melhor garantia que nós temos de ter o Militão a central. Porque o Militão, achas que o facto do Militão ter ido para defesa de direito comprometeu aí muito a dinâmica da equipa? Não, acho que o facto de nós não termos um central que era o Militão comprometeu e muito que era a equipa. E achas que... Não, eu acho esta pergunta extensiva não, a todos. Não, faz favor. Não, esta pergunta é agora extensiva. Acho que este nome ainda não foi pronunciado, mas vai ser pronunciado agora. Peço desculpa, mas... Bruno Carvalho? Não. Adriano Lopes? Também não é Adriano Lopes. O facto do Benfica ter ganho... Okay. O facto do Benfica ter vencido o título e ter agora este orgasmo coletivo em relação aos jovens benfiquistas, acham que vai condicionar a vossa política de contratações? No Sporting já é mais... já está mais... Vai condicionar, claro. Exato. É mais cultural, digamos assim. Mas para vocês acham que é algo que vai condicionar e que vocês vão se virar um bocado para os jovens e acham que há essa obrigação quase de apostar numa equipa até que foi campeã da Europa exatamente. se quiserem ir por aí, vai pela equipa campeão da Europa. Não, vai ser o jovem. Essas perguntas são antagónicas uma com a outra. Deixa, eu acho assim. Fazemos assim, obrigação. Deixas falar estes senhores. Está bem, primeiro. E eu depois falo sobre isto, depois deles falarem. Obrigação. Vamos dizer na linha de jeito. Obrigação? Provavelmente, sim. Obrigação, sim. Mas se isso vai acontecer, eu penso que não. Sinceramente. Não vai acontecer, não vai haver uma viragem para a formação. Não mesmo. Mas achas que era esse o caminho que se devia... Acho que devíamos pelo menos considerá-los, não é? Mas sem Portimões. Porque isto de Portimões na pré-época é chato. E convinha era ser sem Portimões. Mais Portimões. Eu ficava encantado, sei. Agora... que vocês substituíssem o Herrera, o Brahim e isso pelos miúdos de 19 anos. Não, já fizemos isso. Há um equilíbrio que se consegue encontrar, mas não, mas é eu não complicado defendo, e não é que eu defendo a formação assim, porque vá, chamem-me circunstâncias ditas especiais. Estás disposto a ficar 15 anos sem ganhar? O Ajax já 15? Ah, é assim já. Só menos 3 de qual que já estou. Desculpa. Ah, pensei que era França. Tu já és o Ajax. Pois, exato. Não, aí é que está o problema. É que nós podíamos ser o Ajax e nunca houve ninguém que fazia. Porque se era para estar 18 anos uma vez e depois outros 18 anos, então ao menos faziam essa merda mesmo em 2000 e fazia-se mesmo uma cena Ajax. E se calhar tínhamos estado 15 aos 16 anos e se calhar tínhamos uma equipa de mas o problema é que nós nunca fizemos. Nós fizemos isso com o Paulo Bento. O problema é que provavelmente eu fui um desgraçado. O Paulo Bento um Ajax. Mas se ele se chamasse qualquer coisa Paulo Bentovski ou não sei o quê, provavelmente ainda lá estava. Mas eu não defendo a questão, porque eu acho que essa questão da aposta de formação, como é entendida no outro clube, do vosso vizinho da Circular, é... Não, o Belenense é do mesmo lado. Não tem formação. O Belenense, eu estava a falar do Belenense, o que está no campeonato do Sul, está em baixo. Aí é o Rui Pedro, Esse está no estado do Beira, do Couto Pedro. Sem Couto City, não é? Tu próprio usas Couto City com o Porto. Exatamente. Mas eu estava a dizer, não é assim que eu penso a formação no Porto, não é? Tipo, opá, vamos... Mas eu gostava. Nós substituímos... Eu acredito que tu gostasses. Nós substituímos jogadores por gente inexperiente que depois é atrocidava. Os adeptos também é tipo, opá... Não há algum clube de futebol em Portugal que se aguenta à base de... Há quem tenha a pressão. Como é que tu pode ser um clube que gasta 80 ou 90 milhões de euros em cursos com pessoal e depois querer fazer formação se não ganhas nada e depois... Mas a questão não tem a ver com a experiência ou com a inexperiência. Porque o Ajax foi campeão europeu com uma equipa de miúdos, que eu lembro-me perfeitamente disso. Com o Clivert e com o David. Exatamente, portanto, não me digam que aqueles miúdos que eram experientes. Tem a ver com... Mas este Ajax saíram todos. Eu não tenho medo de dizer que deviam estar alguns no banco, ou seja, soluções de recursos. Mas o Ajax nos últimos 18 anos ganhou quantos títulos? Com certeza que sim. Espero que façam esse caminho. Quem ganhou a maior parte dos títulos? Não. Ir buscar Lumes e Fernandes Andrade. A Liga Europeia e 18 anos que foi seis. Ele vai para o PSG foi o AZ. Esta coisa do Ajax agora estar na moda e tudo bem, foi espetacular. O Twente é o último, claro. Algum de nós acredita que aquilo funcionava cá. O diretor desportivo do Ajax deu uma entrevista ao Guardian a dizer que agora que vai vender os jogadores. Porque a base do Ajax. A base do Ajax foi à meia-final e eles campeões começou no Kaiser. Uma porra. Foi o Kaiser. Não fosse o Jesus. Exato. A falar um bocado a sério, o diretor desportivo do Ajax deu uma entrevista ao The Guardian e disse agora, dependendo desta geração, vai ter que refazer outra e que não é assim. E depois está mais 8 anos. Mais do que Ajax agora, porque eu acho que isso é uma conversa mais para a época e depois fazemos, durante o verão, aliás, eu acho que devíamos marcar outro jantar e falar... Quer dizer, comer, cara. Ver, é. Mas já que estamos a falar final da taça, isto é uma pergunta. Mas olha, espera lá. Para te falar, desculpa. Sim. Lá. Já agora, conforme previsto, eles não disseram nada de jeito. Eu quase não disse nada. Vamos ver. Ainda assim, porque acertou mais. Ficaste caladito. Estás a começar a aprender. Mas sobre isto da formação e por terem falado aqui nos Lampiões, a questão é a seguinte: essa coisa da aposta na formação, os miúdos, que deu um campeonato. É uma bela treta. Sim, eu falei do campeonato. Porque o que acontece, eu vou explicar, para o caso de vocês terem andado distraídos. Por favor. Com licença. Então, O que acontece é que chegados a dezembro e na abertura do mercado em janeiro, o que acontece é que o Porto é campeão. Certo? É campeão, não há campeonato. E os Lampiões trocam de treinador e vão buscar o tipo da B, ok? E basicamente, aliás, como ele confirmou recentemente, não lhe pediram nada, disseram-lhe, olha pá, foda-se, leva isto até ao fim, que a gente vai ter que refazer isto, porque vão ser 2 anos dessa porcaria, ok? E de reforços deram-lhe os putos da B. É isto que tu tens. Aliás, eu recordo aqui, para o caso de vocês andarem, que ele conheceu. Dou de barato, não estou sequer a comentar a qualidade do rapaz, ok? Tirando o facto de ele falar com uma noz dentro da boca, que me irrita, mas isso é uma coisa pessoal. Agora, o que se passa, objetivamente, é isto, e não vale a pena virmos dizer que ele foi buscar um treinador em quem ele apostava fantástico. Não! Ele foi buscar um gajo para fazer o resto da época porque tinha perdido o campeonato. E eu recordo qual foi a reação dos 142 milhões que foram para a Praça do Município hoje, em Lisboa, que na altura disseram que mais uma vez a direção do seu mísero clube estava a boicotar o trabalho, estava a desistir do campeonato, tão pouco se tinha reforçado em janeiro, tinha entregue, tinha mudado de treinador e tinha-lhe entregue os putos dos júniores e que aquilo era uma vergonha. Graças à extraordinária competência de alguns dos reforços esperados do mesmo clube, nomeadamente os Pinheiros, os Esteves, os Paixões, e à incompetência... Mas isso não foram à formação, foram ao seminário, não é onde formam os padres. E em igual dose, se somos justos, dada a incompetência de uns tipos que usam umas camisolas muito tagidas, por acaso, que somos nós, e o Ana, junta-se. Mas esse nem a camisola me fica bem, hás-te reparar, que aquilo parece bom, que não é o número dele. Um bocadinho. Eu acho que é por causa disso que ele... Eu não sei. Ele não é o 7. Mas junto, eu não sei. Ele tem número. É o 7 e tem um nome histórico, que a primeira final da taça ganha com o Porto. É o bis, é o bis do Hernani. Exatamente. O Hernani, mas o jogador. Não é este. Furacão de Águeda, salve eu. Assim. Furacão de Águeda, esquece. Só pornográfico. Só para acabar. Vamos deixar o seu lá acabar. Só para acabar. Ou seja, não há uma aposta na formação, há uma desistência do campeonato. Que dado a perfeita tempestade para a qual nós contribuímos em 50%, acaba neste orgasmo coletivo que tu falas. Aliás, eu acho que mesmo a formação é uma questão, mais do que formação, mesmo a própria Ajax é uma questão de identidade, não é? Tagliafico, Independiente, David Neves do São Paulo, Ziyech, um jogador já mais velho, o Dele Blind também já mais velho, é a Sassona... Sim, mas depois metes o Sean, metes o Dritz, metes o... Sim, está bem, mas não está disso tanto... Permitam-me que conte lá o Onana que vem de Barcelona... Mas mais importante do que isso... Só um bocadinho aqui o que o Silva estava a dizer para uma coisa. Também é falso. É falso que essa história da aposta na formação seja assim tão linear, porque tu vais ver os 11 de Benfica na Europa e aqui em cá, essa história não é bem assim. Há fases em que eles substituem jogadores que estão lesionados ou que estão em baixas de forma, etc. Eles foram aqui a jogar só com poucos. Pois, exato, mas olha, estou aí por esses, o Jardel estava lesionado, o Fernando estava todo fodido, não sei o que, não sei o que mais, pá, essas coisas estão aí. E nós este ano só nos jogámos com putos porque o Peseiro mandou todos embora. Pois, exato. No início da época tínhamos jogado. Pá, essa história, o que eu gostava era que eles jogassem a botar-se nos jotas. Pé frio e olho para o jogador. Olho para o jogador é verdade. Eu adorava ser muito... Eu adorava ser chegar a jogar com o Jota, Florentino, Ferro. Adorava que o Benfica apostasse mesmo como fosse mesmo como o Vieira foi dizer aqueles discursos de circunstância. Ah, bem, agora apostar vai ser neste e naquele e no outro e não sei o que. Mas se o discurso ficou sem ser todo bem. Essas histórias... Agora vamos lá ver o 11 dos Lampiões que ganha o Dragão. Olha para lá, não é? Claro. Vamos ser sinceros. Vamos ser Félix, o Jetson. Acho que a Mery tinha discutido. Quem era o treinador? Quem era o árbitro? A América é indecidível. Pá, desculpa, eu não consigo. Eu não consigo. A icónica foto que está em todo lado para marcar o golo no Dragão. Ah, sim, é isso. É um golo em fora de jogo. É um golo em falta. Vamos só pôr aqui a moderação. Agora, sim, agora está a mesa. Não, e precisamos de falar da final da taça, especialmente, e do passado também. Vamos à final da taça. Toda a gente aqui neste momento. Sporting, já perdemos uma estátua. Não. Mas a última final da taça entre os dois clubes é em 2007-2008, certo? Então, para todos os que estão na mesa. Parece um comboio, caralho. Para os três do Porto, mais os dois do Sporting, se pudessem recuperar um jogador dessa final, para jogar nesta final, quem é que vamos começar pelo Sporting. Não, okay. Então, Zé, assim, primeiro então. Vamos começar pelo Sporting, Zé. Sapinho. Que te lembras? O Patrício já jogava? Não. Enquanto eles pesquisam aqui em direto a equipa, é só preciso relembrar que ambas as equipas... Não, se a equipa de cor. Não, foi Patrício Abel Polga, Tonel, Grito... Não, o Tiggs Mailão, Jaló, e também Jaló. Então eu vou já descobrir esta merda de cor de cabeça. Só que é o jogador que eu recuperaria. O Motinho. Não, não, eu recuperaria o Motinho, mas para o meu lado. É preciso só dizer que ambas as equipas partem para esta final, ambas com 16 troféus da Taça de Portugal, portanto vai haver um desempate. Uhum. Exatamente. E só recordar que nessa final do Tui, os suplentes que entraram em campo foram Bruno Pereirinha, o Tui, que marcou 2 gols, e o Gladstone, foda-se! O Gladstone! Perdemos uma taça contra o Gladstone! E não estou a falar de campeões de Fórmula 1, que sabes, não era o Elton que estava na baliza do Porto, que não jogou, era o Nuno, que está a ser o... Eu também sou a equipa do Porto Cor. Do Tiwi. Não esqueça, mas espera, então vamos fazer um ponto de ordem. Vamos aproveitar a pergunta. É irrecuperável. O Zé diz Rui Patrício. Rui Patrício? Eu provavelmente... Tendo em conta o Moutinho era a melhor opção para recuperar, mas aí temos o Bruno Godel e o Bruno Fernandes, e portanto o Gladstone é uma boa recuperação. Quanto mais não seja, só para ter na ficha de jogo, nesta lembrada daqui a 10 anos, quando fizemos outra vez este programa, lembras-te? Não, mas era provavelmente o Jaló. Não, o Patrício. Se bem que nesta equipa jogava o ex-campeão do mundo Polga, pelo menos foi sempre assim que ele foi reconhecido em Portugal. O ex-campeão do mundo Polga. O ex-campeão do mundo Polga, ou casado com mulher. Pois. Ah, exato. Também era conhecido assim, estás a ver? Até me discordem para dar-nos informação relevante. Do lado do Porto, faço a mesma pergunta que o Barbosa, mas lança a equipa, para caso vocês não estejam recordados, aproveitando aqui a cábula mental do Bruno Alves e do Pedro Varela. A equipa do Porto nessa final foi Nuno, na baliza, defesa direita Fusile, defesa esquerda não há, porque a equipa foi João Paulo, que foi expulso. João Paulo. Entre João Paulo e Quartz. O que se passou? João Paulo, Bruno Alves e Pedro Emanuel. Agora que no meio campo, contra 10. No meio campo. Sim, no meio campo. No meio campo havia Mariano Gonzalez, Raul Meireles, Paulo Assunção e Lúcio Gonzalez, e no ataque Ricardo Quaresma e Lisandro López. Entraram os célebres Tariq Sektioui, Kazmir Kzak e Lino. É o melhor banco de todas as finais de Portugal. E havia mais no banco. O guarda-redes suplente era Hugo Ventura, e os outros suplentes não utilizados eram Milan Stepanov, Mário Bolatti e Ernesto Farias. Stepanov, que faz parte do nosso pior 11 da seleção. O Bolatti também. Mas calma, vamos só recuperar. Vamos só recuperar. Os 6 jogadores que entram são Gladstone, Rodrigo Tiwi. Gladstone e Bruno Pereirinha. E do lado do Porto são Tariq Sektioui, Lino e Kazmir Kzak. Melhor banco da história. Para mim, a maior solução já é o Tiwi. É sempre que chegamos desde os 31 contra 10. Eu não vi nada desta jogaram desde o zero, estava lá o João Paulo. Desculpa. Neste ano não foi campeão Trapatónio. Não. Foi o João Ferreira. Este é o ano de 2007-2008 ganhou o João Ferreira. Como é que o João Ferreira... É o Tetra. Há o Tetra do Porto e há o Tetra do Sporting. A resposta à tua pergunta é óbvia. É o comandante, como é evidente. Lúcio Gonzalez? Claro, o melhor jogador. Lúcio Lisandro. Talvez esteja a dúvida, não é? Neste momento eu recuperaria o Lisandro. Obviamente, porque é o que faz para mais diretamente. Para este jogo, sim. Lisandro resolve a final do ano a seguir contra o Passos Ferreira. Ok, isso para ser recuperado. Vocês já responderam. Eu vou para o outro lado. Moutinho? Eu vou para o outro lado, Moutinho, não é? Sendo que o Moutinho vai ser recuperado do outro lado. Lúcio Gonzalez. Lúcio Gonzalez para jogar no meio campo do Sporting? Exato. Então o Quaresma não quer ninguém para o lado de Abir? O Bruno não joga então. Não tem ninguém para o lugar de Abi, então? Não, eu recuperava o Quaresma para ganhar pelo Sporting alguma coisa. Okay. Ganhou um campeonato. Mas estou espantado, porque tínhamos o Farnerudo no banco. Já nem me lembrava do Farnerudo. Pontos para o Farnerudo. Tu estás a brincar? A diferença entre o Herrera e o Lúcio Gonzalez era tipo do sol para... Colômbia para o México para a Argentina. É, é, é, é, é, é, é, é, é. Para mim foi um dos melhores jogadores que eu vi jogar. O Luís González não tem comparação. Ainda assim, era o Lisandro. Neste momento era o Lisandro. Jogar contra 10. Falta, e olha, bom ponto agora para falar. Estamos já na hora do programa. Mas para não nos alongarmos mais. De ordem à mesa, o Quaresma foi campeão. Eu sei, eu estou a dizer contigo. Ganharam ao Lisandro. Vi marcar um dos melhores gols de no Salgueiro. No Salgueiro. Era de 5-0. É de primeira. Em Alvalade. Ainda assim, um bocadinho longe do golo de bicicleta do Tiúi. Mas também, olha, acabamos de descobrir que essa coisa do Tiúi também não é nada de extraordinário, porque o guarda-redes era o Nuno. E jogamos contra 10. Não, era o Nuno. Logo, logo aí, portanto, o homem apanha-se na baliza do Porto e ele pensa: como é que eu vou fazer para perder isto? Nuno que perde. Também outros finais, taça da Liga e taça. E a taça de que Mourinho perde contra o Benfica também é Nuno que está na baliza, salvo erro. Eu vou-te dizer. Não sei. Salvo erro, é. A cena maior. Que é o gol do Fissas. A cena maior. Salvo erro, estás a dizer com certeza absoluta. A maior derrota do Nuno é o Futebol Clube do Porto em si. Não é? que ele perdeu. Ele derrotou. De várias maneiras. Não só no campo. Mas, por exemplo, no facto de nós termos. Possivelmente este verão, uma das grandes transferências em Inglaterra, que é uma derrota no Futebol Clube do Porto às mãos do Nuno, do empresário do Nuno e de toda a direção do Futebol Clube do Porto, que foi atrás no comando. Uma derrota é uma vitória, não é? Porque o treinador que recebeu o jogador dispensado por Nuno foi Nuno. Sim, sim. Mas para ele, é, curioso. A derrota é nossa. Curioso, não é verdade? Curioso. Eu acho extremamente curioso. Acho que foi uma coisa assim. Pensar. Uma derrota de assim, como é possível? Nunca ninguém pensou nisso, a não ser o próprio e o padrinho. Mas estávamos a falar. Todos os que permitiram que o próprio padrinho. E o próprio padrinho. Não é? Vá. Tu agora ficas em banco ao melhor jogador da 6 aí da volta. Então, só que uma. Não era para mim isso. Não era para ti. Estávamos a falar de Lisandro. Como é que olham para o naipe de dançares do Futebol do Porto? Eu acho que é um buraco. Eu acho que é espetacular. Cada um usa o nome que quiser. Tirando isso, está fodido. Eu só gostava de acertar as contratações de avançados mais ou menos parecido ali com os outros. Copas, ouro, espadas, paus e depois tens troncos. Oh, caralho, que é Fábio Silva. Fábio Silva. Claro que não. E a Abubakar. E se o Abu tivesse pernas, ia. Mas não sei se tem. A verdade é que no nosso modelo, o homem que falha golos é imprescindível. Acabou. Marega tem que buscar. Ou seja, Marega. Mas não tem que, a época que eles têm que está bem que já toda a gente percebeu que nós vamos pôr a bola entre o central e o lateral e que ele vai de primeira estar a metê-la no meio da área. Já perceberam? Que isto é um bocado já trabalhado. Isto está a ser aperfeiçoado. Amigo, vocês não viram o jogo, até eu reparei, que o Matia passou o jogo todo só a esticar o pé. Ele só esticava o pé direto, já nem olhava para lá. Mas eu não sei. Mas gostava de ouvir. Mas picou a bola por cima do Marega. Mas por falar em avançar. Mas a bola passava sempre. Não passava sempre. Passou uma vez. Que idade é que ele tem? 30 Sim, acabou. Está morto. Não, está morto o caraças cá. Está morto para a direção. Não, não. Campeão, só se for para a direção atual, que não, não quero. Mas não acredito não, que não acredito. Última pergunta ao Sérgio, não tem melhor. Não pode, o Kaiser não está. Agora só se a direção... Antes de ir ao Sport, só uma pergunta, estamos a falar de avançados. Qual é o vosso comentário ao facto do Soares, estava a falar do Soares, ter marcado livre decisivo no Rio Ave? Que é? O último lance do jogo com o Rio Ave foi um livre do Soares. Ah, ok, está bem. É um livre à medida do Alex Telles. O Alex Telles não marca e depois... Eu posso começar já. Tenho uma palavra, tenho um nome para o comentário. O comentário todo é apenas Michael. É isto. O Michael marcou um livre na vida dele. Pronto. E a malta pensou, olha, se calhar hoje é o dia do Soares. Não era. Marca tu. Mas nada, não volta a acontecer. Eu fiz esta pergunta porque, e agora faz aqui o meu comentário, acho que é um exemplo um bocado da época do Porto, é um bom resumo, que é do nada num livro decisivo quando se tinha pelo menos dois ou três jogadores que estavam à espera de ser melhores e que pelo menos já tinham tentado um livro decisivo para dar uma vitória. O meu caro Petraquilha, repara, há uma coisa que tu estás a desvalorizar e eu não percebo isso. Metafísica. Um rapaz entendido da bola, que é o treino. Ah, ok. Ora, desculpa. O treino. É o mesmo que explica Bruno Costa contra o Liverpool, mas não explica o Bruno Costa contra o Liverpool, o que explica José Sá, titular o ano passado, o que explica Militão castigado contra o Benfica, o que explica as sucessivas entradas de Hernani. É o treino, é a qualidade do treino. Ora, se o Soares passou a semana toda a treinar livre-se, de altíssimo gabarito, cada tiro, cada melro, não houve um que ele não tivesse metido lá dentro. Porque é que no jogo não havia de ser ele? Claro. Ele treinou e, portanto, autêntico. E agora é Beckham de Minas Gerais. E, sem dúvida. Pergunta para o Sporting. Vai fechar. Interessante. O quê? Não, vai fechar, é a última pergunta. Agora para lá. Vai fechar o que? O restaurante ou não? Ah, nós estamos habituados. Nós estamos habituados, penso eu. Ah, agora. Não, porque estamos a entrar na hora do programa. Só na hora? Só estamos uma hora de programa, mais ou menos. Sim. Sobramos os rir todos novamente. Exatamente. Uma última pergunta aqui para o lado do Sporting. Se acham que aquela tal tranquilidade de Kaiser vai ser fundamental num jogo, numa final de faísca? Tal que já foi de Paulo Bento. No próximo sábado. Eu acho que as caras, eu sei que nós não temos feed de vídeo, mas as caras foram a resposta, ok? Eu acho que é assim. A pergunta foi demasiado má. Foi incrível. Numa coisa vocês ganham, as vossas conferências de imprensa entre treinadores, nas nossas nós adormecemos e nas vossas vocês sujeitam-se a apanhar com alguma garrafa que o Sérgio Conceição tenha à mão. Não, a porta certa, pronto. As nossas é. O Kaiser é aquele. Nós, é o que eu dizia ao bocado. Nós, para perceber o Kaiser, tínhamos que perceber os holandeses e os holandeses tinham que nos perceber a nós. Ora, o Kaiser já está cá há uma série de tempo e ainda não nos percebeu a nós, porque eu hei de perceber o Kaiser, afinal, é que estou em casa. Mas nós depois também vai com nós. Tiveste aquele holandês que disse que se gajos vão gastar a guita toda em putas e vinho verde. Tem a sua paixão. Mas a história das conferências de imprensa do Sérgio. Isso é um problema que vocês vão ter que resolver. Agora, o que eu acho é que o Kaiser vai ficar impávido e sereno, quer ganhe, quer perca. Nós, se perdermos, temos vários ataques cardíacos. Provavelmente, como não, o ano nós passado, perdemos, vamos continuar o clima. Como o ano passado, de certeza que não há nenhuma final que me custe mais do que a final do ano passado, por diversas razões. Não era o Kaiser, pois não. Não, não, mas eles perderam quem para o Zé Mota. Esse gajo que estava a treinar se perder, perder uma final para o Zé Mota. Mas se perdermos, eu posso-vos garantir hoje que não sei o que é ser como é que se chama a divisão. São 20 de maio, se nós perdermos, posso-vos garantir que quando começar a próxima época, todos nós acreditamos que vamos ganhar o próximo campeonato. E a taça dali, bem, até a realidade nos demonstrar o contrário, que é o nosso espírito. Mas há sempre um desafio. Não tenho dúvidas disso. Há sempre um desafio que é superar o Marco Silva parado à chuva a ver o Botelho a marcar 3 golos da mesmíssima maneira e assim. Quem? O Marco Silva, até já era no Dragão. Assim. Mas o Marco Silva já estava a cagar. Assim com a mão na frente da boca. Era óbvio. Não é Marco Silva. Ele não entrou já, mas foi passado os tempos logo. O Marco Silva vai ganhar como para a taça. O Marco Silva à chuva, exatamente na mesma posição. Essa do Marco Silva eu compro. Essa do Marco Silva eu compro da final da taça, que estávamos a perder 0-2 com menos um jogador, com um treinador que se chamava, como é que era o treinador? Quem deles? Dele, do com quem nós ganhamos. Eu compro essa final. Sim, mas esse jogo portanto, caiu. Portanto, ficas a jogar com 10 e a perder 2-0. Sim. Okay. Ainda ganhamos, se mas ainda ganhamos final, a taça. Ah, não foram mesmo. Não. Vamos até aí, depois logo se vê o que acontece. Essa final não volta a acontecer, porque aquilo caiu no céu. Aquilo não acontece. Eu já estive a ganhar 2-0 em casa ao Guimarães. Na Taça de Portugal não nos podemos queixar, porque a verdade é que nós... nós há quanto tempo, tirando a do, foi o Braga, foi o Aves e a Académica, mas quanto aos grandes, a Taça de Portugal em finais não tem sido, tirando, nosso problema era se fosse quando o é que Aves, perdemos? Não, acho que o nosso problema é se fosse o Aves, a Académica, o Braga, sei lá, outra com o Aves, mas, ou pá, eu volto aqui a agora com os grandes não temos tido problemas, não temos tido a semelhança entre o Braga e o Mano Valdez. O último que perdemos do Sporting Benfica. Final, final do Sporting Benfica no Benfica. Eu acho que o último que perdemos foi o do Bering Light, por um bocado. Sim, foi o do Bering Light. Última pergunta, para a mesa, e muito rápida agora, e vamos a todos. Entre nós foi 93 e 94. Um prognóstico. Finalíssima, pacada. Sporting Porto, só há 4 finais. Estas que eu disse, 77, 78. 2-1. 93, 94, 99, 2000, 2007, 2008. Vamos ao ponto de ordem do Barbosa para acabar o programa, que estavas a perguntar. Uma pergunta, um prognóstico, muito rapidamente, cada um dos que estão presentes na mesa. Bertolini. 0-0, penaltis, ganhamos nós. 0-0, penaltis, ganhou o Porto, Vassal. 2-1. Nossa. 2-1 para o Porto. 5-0 para o Porto. É como quantos gols de Marega? É dos meus. 3 gols de Marega, obviamente. 7-2, obviamente. Uma forte. É que nem há dúvida. Quantos gols de Diaby? Ora, 3 do Diaby. O Tiuí não está lá, é pena. Nem o Fornarudo. E o Girão, defende quantos penaltis? O Girão, grande. É, não é o Girão, tivemos a semana passada com o grande Girão. 7-2, 3 do Diaby, 2 do Luís Filipe. Um do Gudeli, 3, 5, 6, falta um, o Renan não chega. E um autogolo do. Que não pode ser um gajo do Porto à escolha. O Pepe, que depois come a rede. Conto com a panaceia do Vítor Bruno no banco, a ser calmo. Para nós, 2-1, há prolongamento. Ah, 2-1 há penaltis. Sim, para estar. Não, espera, está só bem, calma. Já queres, ao restaurante, ao Costa Verde, que nos apelou. Costa Verde. Costa Verde. Foi escolhido aleatoriamente. Chama-se Costa Verde, mas foi sorte. Foi sorte. Mas atenção, os anteriores são vossos. São vossos. Vocês jogaram em casa, como vão ver a seguir. E reparou-se pela qualidade da comida. Comida boa. Não se come croquetes. Não, mas eu acho que antes de terminarmos, ainda estamos a gravar. Gostava de lembrar também. Não teve cá o João Castro, azar o dele, não fosse férias, ninguém mandou gastar a avença. É verdade, não tivesse cá. O João Castro. Atenção, um grande abraço. Esqueça de vir pagar a conta. Exato, vem pagar a conta. Não, mas acho que nós já tínhamos falado em fazer até um programa com mais vezes com o Cavani e até com outros podcasts. Mas acho que foi uma excelente ideia e se calhar podemos até, quem sabe, repetir um dia disso da época, uma coisa do género. Pode ser amanhã ao almoço. Acho que foi muito bem e de salutar este ambiente de pré-taça, que obviamente vai terminar com as caralhadas normais no Jamor e todos a agredir-nos verbalmente, porque faltou já sabem que se for fisicamente, nós invadimos a academia, não se esqueçam disso. Portanto, já sabem como é que isto acaba. Mas só faltou o porco no espeto. Só faltou o porco no espeto. Nós, quando chega à parte física, o melhor que sabemos é tirar a roupa. Depois, quando é mesmo já não. Mas acho que foi muito bem e obrigado também aqui à malta de Matraquilhos. Para nós foi excelente moderar, estar aqui no meio e fazer um programa diferente no universo podcast entre adeptos que gostam muito de bola e que sabem conversar à mesa. A nota fundamental aqui é que muito de futebol e tenho a certeza que, no que diz respeito ao gostar dos nossos clubes, não há ninguém que nos possa dar lições. Pessoas que podem dizer coisas diferentes, mas não há ninguém que nos venha dizer que gosta mais do nosso clube do que nós, e eu posso estar à vontade. Eu estou a falar das pessoas que estão do outro lado, não é? Mas que é possível falar de futebol gostando muito dos nossos. Sem estar a dizer, deixa-me acabar! Acho que fica bem retribuído. Primeiro, agradecer aos matraquinhos pela formidável moderação. Eles vão pagar a conta. Depois, porque sim, é uma coisa que nós defendemos, esta salutar convivência. Convivência entre pessoas que se respeitam e podem não concordar. Inclusive com os partidistas, não é? Inclusive. Está à vontade com isso. E gostei muito de. Gostámos muito de estar aqui a debater um bocado convosco. Sério? E agradecemos muito este convite e acho que devemos repetir. E 7 adeptos de clubes e de futebol, todos do Norte. Normalmente estamos habituados, e agora estou a olhar ali para a televisão, para raramente vejo aqueles programas, não é? Do Malta do Sul, tudo ligado aos esquemas, não é? E o que é engraçado é que alguns dos podcasts mais significativos do universo futebolístico a nível nacional, sejam Matakic, sejam vocês, Cavani, sejamos nós. Exatamente, se calhar a malta sim, também já está um bocadinho farta. Não tens voz no outro lado, pá. Também era o que eu ia dizer, mas também há esse lado que está um bom programa. Voz, não é? Exatamente, não, mas cara, de qualquer forma, não deixa de ser significativo. Fica a nota, fica a nota regionalista para acabar este programa, em campanhas europeias, mas olhando aqui para o nosso território. Campanhas território. Europeias não é para o Sporting. Nós estamos sempre em campanha, estamos sempre em campanha, lições. E se quiserem montar uma Assembleia Geral, nós ficamos. Sigam então os três podcasts envolvidos aqui, são adeptos do Sporting, podem seguir perfeitamente o Sporting 160, porque é um podcast que muito eclético, ainda por cima, sim, que dá voz a várias modalidades do Sporting. Eu tenho eles. Mas podem fazer outra coisa? Com esta provocação. Bem, esta semana vai ser difícil, não é? Na culpa desta semana vai ser difícil. Não, agora fora. Esta semana vai ser difícil. Ah, o quê? Ganhamos o judo. E a moto do lado de mim, já agora, do lado do Pedro. O ténis de mesa, será campeões do ténis de mesa? A minha filha já derrotou uma campeã de esporte. Campeões de... Não é ténis de mesa? É ténis de mesa, de ping-pong, eles levam de volta a ping-pong. Não, ténis de mesa, que eu gosto de brincar. Agora, ponto de ordem, senão já aparecemos aqueles programas. Já aparecemos aqueles programas. Da Maia e não sei o quê. Vassal, calma. Desculpa. Calma. Tipo aquele que vai lá e na televisão. Ele demorou uma hora à espera disto. Mas eu percebi. Portanto, sigam o Sporting 160, sejam sportingistas ou não, obviamente. Sigam o Culpa do Cavani, que também é um podcast bastante original e um formato completamente diferente dos outros podcasts, inclusive de futebol de clube. É longo e é divertido. E também sigam, obviamente, os Matraquilhos, na medida do possível, que também fala de futebol, com outro olhar, que não um olhar clubístico, mas obviamente com a paixão que todos os que estão aqui à mesa... E ainda bem que existe, porque obrigado. É preciso haver um bocadinho de equilíbrio, apesar de vocês de serem feios, mas... Somos os mais feios à mesa, certamente. E é bom. Sabes porquê que é bom? Porque é aquela cena, ninguém ouve, mas é aquela cena porreira que temos sempre... uma referência, não é? Não. Isso não é bem assim, por exemplo, o Matraquilhos. Os gajos são os tipos. Ah, não, sim, claro. É o Belenenses. Eles são o Belenenses do podcast. Estão a saber. Fica melhor a cadeira. Obrigado. Já sabem, encontramos-nos no Jamor. Veremos. E vamos embora antes que fechem o tasco, não é? Voltem a acolher. Um abraço para todos. Um abraço. Um abraço.